apaixonou por alguém que só me usou. E eu pensando que era amor, mas ela só queria curtição. Volta, mozão, que eu tô viciado na tua quicada, no teu rebolado. Que amorzinho safado, deu chá de cama bem dado. Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado. Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado. Toma, toma, vapo, vapo. Dentro do seu quarto, toma, toma, vapo, vapo. Dentro do meu quarto, toma, toma, vapo, vapo. Toma, rebolado, toma, toma, vapo, vapo. Se liga dentro, ah, oi, toma, toma, vapo, vapo. Toma, esculagem, toma, toma, toma. Meu coração se apaixonou por alguém que só me usou. E eu pensando que era amor, mas ela só queria curtição. Volta, mozão, que eu tô viciado na tua quicada, no teu rebolado. Que amorzinho safado, deu chá de cama bem dado. Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado. Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado. Toma, toma, vapo, vapo. Dentro do seu quarto, toma, toma, vapo, vapo. Dentro do meu quarto, toma, toma, vapo, vapo. Toma, rebolada, toma, toma, vapo, vapo. Se liga dentro, ah, oi, toma, toma, vapo, vapo. Toma, esculagem, toma, toma, toma. Dentro do meu quarto. Cheguei no piseiro e vejo essa safada e tá chapada de cachaça. E quando liga o paredão, ela fica descontrolada. No paredão, ou vai jogando a raba. Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada, tá chapada de cachaça. E quando liga o paredão, ela fica descontrolada. No paredão, ela vai jogando a raba. Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada. Vou olhar pra raba dessa safada. Para de olhar pra mim assim. Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada e tá chapada de cachaça. E quando ligo o paredão, ela fica descontrolada. No paredão, ou vai jogando a raba. Eu cheguei no piseiro e vejo essa safada, tá chapada de cachaça. E quando ligo o paredão, ela fica descontrolada. No paredão, ela vai jogando a raba. Vou chegar pertinho dela, vou mandar dar uma sentada. Vou olhar pra raba dessa safada. Para de olhar pra mim assim. Que eu sou chiclete, mastiga e depois esquece. Ou tu não me merece. Mas o jogo virou, tô revertendo a situação. Quem mandou escolher a barra e o paredão? Eu tô chegando, prepara seu coração. Ou se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê, vou voltar pra gerar. Cê vai beber, vai chorar, vai ligar. Chorar, vai ligar. Ou se prepara que hoje à noite eu vou pro rolê.